Vida simples, pensamento elevado. Será que é possível levar uma vida simples com pensamento elevado? Você que está ouvindo, o que você acha? Você conseguiria levar uma vida simples com pensamento elevado? São muitos detalhes. Como seria isso? Como levar uma vida simples? Como viver com pensamento elevado? Esse é o tema de hoje. Eu tenho que rir, Bíblia. É porque as pessoas preferem uma vida complicada com pensamento bagunçado. Não é assim? A maioria prefere isso, né? Não é que prefere, ela é empurrada, né? Ela é empurrada mesmo, goela abaixo, uma vida complicada com pensamento bagunçado. Cada vez mais a vida dela se complica, cada vez mais o pensamento está bagunçado, a mente está bagunçada. Tem resposta para isso? No Gita tem todas as respostas. E nós vamos ver hoje como é a vida simples com pensamento elevado, que é possível para todo mundo. É possível para você também. Eu estou falando que é, vou provar que é. Quer dizer, vou provar. Prabhupada e Krishna vai provar que é, né? Quem sou eu para provar alguma coisa, Bíblia? Eu sou um Zé Mané. Eu sou apenas um leitor dos livros de Prabhupada, amigo dos devotos. De alguns, claro, né, Bimala? Nem Deus agradou todo mundo, nem Deus. Nem Deus, nem os mestres que Deus manda agrada todo mundo. Agora imagine se eu vou conseguir agradar todo mundo. Bimala, estou sendo pedante. É uma de minhas qualidades. Bom, gente boa, dá tempo ainda de fazer um retiro. Muita gente aí vai emendar, né? Vai emendar, depende aí. O emprego, depende a situação, vai emendar. Então aproveita e faz um retiro. Depois eu falo dos retiros Hare Krishna. Tá bom, os retiros Hare Krishna estão na nossa agenda, tá? Vamos falar do tour 2021 de Mahavishnu Swami Harinamaruti. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam, não sei não. Vamos ler o livro Krishna, não sei não. E tem aniversário, tem aniversário, Bimala. É aniversário hoje, e biografia, com biografia, tá? E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, tá vendo? Você faz uma bagunça aqui. É uma das maneiras de viver uma vida simples é obedecer à autoridade. Não, mas pode obedecer à autoridade, pode levar uma vida simples obedecendo à autoridade e sendo casado, não tem problema, não. Tem um monte de detalhes. Eu acabo falando, não é para falar, tá? Não é para explicar, é só para ler, tá? É só para dar o tópico, tá bom? É só para apontar o ícone. Nossa, complicou agora. Falando palavras complicadas, Bimala. Bom, e você que não tem o Bhagavad Gita em casa, eu não falei o número do capítulo, tá vendo? É capítulo 4, verso 22. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link Livros Grátis para você ler na tela ou baixar. Tá bom? Então tá bom. Então vamos ver como é vida simples e pensamento. Tem que falar como está aqui. Tá bom, Bima. Vamos ver como é vida simples, pensamento elevado, com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Madhya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Muito vento, pouco vento. Ei, Bima, não acerta nunca aqui, viu? É eu que sou complicado. É, senão a voz falha. Bom, então vamos lá, não enrola não, depois se dá bronca em mim, você puxa o assunto aí, depois eu começo a falar, você acha ruim, só dá bronca, minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e Abanão Rabin, quase que eu esqueci de Abanão Rabin. Bom, onde a gente estava? Ah, tentar ler o verso do Gita, tá. Então vamos lá tentar, é o primeiro nome do capítulo, tá, o nome do capítulo é o conhecimento transcendental, capítulo 4, verso 22. Tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Jadricha laba santushto duandvatito vimatsara samasido asido cha kritvapi nani bhajate. Tradução palavra, jadricha, por si mesmos, labha, ganhos, santushta, satisfeito, duandva, dualidade, atita, superada, vimatsara, livre de inveja, sama, estável, sidou, no êxito, asidou, no fracasso, cha, também, Kritva, fazendo. Api, embora. Na, nunca. Nibhajate, é afetado. Tradução completa. Aquele que se satisfaz com os ganhos que vêm por si mesmos, que está livre da dualidade e não inveja, que é estável tanto no êxito como no fracasso, nunca se envolve, embora execute ações. Poxa vida, hein? Krishna falou tudo aqui, Bimala. Vamos ouvir a explicação de Prabhupada para a gente entender. Uma pessoa consciente de Krishna não faz muito esforço, nem mesmo para manter o seu corpo. Está vendo aqui? Já começa os sintomas, né? Uma pessoa, ó, detalhe, uma pessoa consciente de Krishna. Então ela não faz muito esforço, nem mesmo para manter o seu corpo. Por quê? Porque ela sabe, ela tem conhecimento. Quem conhece Krishna sabe tudo. Quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. Agora imagine quem é consciente de Krishna. Além de saber, ele experimentou a verdade, ele experimenta a verdade, ele faz experiências com a verdade, ele vê a verdade. Então imagine, né? Você sabe como funciona, você vê como funciona e você experimenta como funciona. Aí é isso aí mesmo, né? Ele não faz esforço, porque ele sabe que cada um tem uma cota de dinheiro, uma cota de prazer, uma cota de sofrimento, uma cota de doença, ele sabe que as coisas vêm. Então ele não faz muito esforço para manter o seu corpo. Ele se satisfaz com os ganhos que são obtidos, sem buscá-los. Ele nem mendiga, nem pede emprestado, mas trabalha honestamente na medida de suas forças e se satisfaz com o que seja obtido através de seu próprio trabalho honesto. O mestre de Prabhupada falou que é melhor ser um varredor de rua do que um espiritualista farsante. Então nós temos que analisar se nós estamos sendo honestos ou farsantes, né? Se for preciso, tudo bem. Seja um varredor de rua honesto. É melhor ser um varredor de rua honesto que um espiritualista farsante. Isso é muito importante, né? Depois a pessoa não sabe porque não avança na consciência de Cristo, né? Fica tentando passar a perna em todo mundo, né? O Chatinandra, que de vez em quando a gente fala sobre isso, né, Chatinandra? O cara quer passar a perna em todo mundo e quer ser consciente de Krishna. É complicado, hein? É complicado. Parece que não dá certo aqui, hein? Parece que não bate com o que as escrituras autorizadas, os mestres espirituais e as pessoas santas falam. Não bate. Bhaktisiddhanta falou, né? É melhor ser um varredor de rua honesto que um espiritualista farsante. Por isso, ela é independente em sua subsistência. Ela não permite que o serviço de ninguém impeça seu próprio serviço em consciência de Krishna. Entretanto, pelo serviço do Senhor Krishna, ela pode participar em qualquer tipo de ação sem se perturbar com a dualidade do mundo material. Sente-se a dualidade do mundo material na forma de calor e frio, ou miséria e felicidade. Uma pessoa consciente de Krishna está acima da dualidade, porque não hesita em agir de qualquer forma para a satisfação de Deus, Krishna. Por isso, ela é estável tanto no êxito como no fracasso. Estes são sinais visíveis quando uma pessoa está plenamente em conhecimento transcendental. Eu sei, tem a ver e não tem a ver, né? Quando o Prabhupada estava dando iniciação para vários renunciados, vários devotos iam entrar na ordem de vida renunciada, né? E Prabhupada falou: cuidado, cuidado quando você for pregar na casa dos chefes de família. Então, de repente você pode pensar assim, né? Ah, nossa, ele tem uma bela esposa, né? Belos filhos, belos carros, né? Poxa vida, eu podia ter essa vida também. Ah, aí falo para o Prabhupada, falo, você já era, né? Se você pensar assim, você já era. Por quê? Porque Maya, né, a ilusão, ela pinta, né? Ela pinta que aquela vida ali, né, de sociedade, amizades, amores, riqueza, é uma vida maravilhosa, né? Mas com certeza essas pessoas que estavam sendo iniciadas por Prabhupada estavam livres de Vimatsara, livre da inveja, né? Porque se invejar, meu amigo, se a pessoa inveja, ela está ferrada, né? Ela cai mesmo, né? Ela cai. Pode ser até uma pessoa que chegou no estágio da ordem de vida renunciada. Se ela tiver esse sentimento aí, se ela tiver, ela cai. Ela cai porque Krishna satisfaz todos os desejos, né? Felizmente eu me lembro, né, das aulas do Prabhu, de Jai Gokula Batista, super filosóficas, e ele sempre fala isso, né? Ele sempre fala, Bhima, Krishna só satisfaz desejos. Então vê bem o que você vai desejar, porque Krishna vai satisfazer o seu desejo. E se seu desejo for desse tipo aí, ó, invejoso, enganar os outros, Krishna vai satisfazer o seu desejo. Ou se você desejar uma vida simples com um pensamento elevado, Krishna vai satisfazer o seu desejo, porque Krishna só satisfaz desejos. É outra coisa também, né, Bimala? Ah, agora vou embalar aqui, vou emendar uma coisa na outra aqui. Então, muita gente abandona a consciência de Krishna culpando os outros, né? Porque se decepcionou com esse devoto, aquela coisa. Eu sempre repito, né, para todo mundo que entra em contato comigo, a filosofia é perfeita e leva qualquer um à perfeição. Então, por isso, se apegue em Deus, Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Então, se você se apega em Krishna, se você desenvolve a consciência de Krishna, você vai conseguir levar uma vida simples com pensamento elevado. E aí você vai viver livre do fracasso e do sucesso, livre de má associação, e se apegar em Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Prabhupada falou isso, Bimala. Ele falou, vou contar a história inteira, quer dizer, resumida, né? Ele viu que um discípulo estava se apegando muito a ele, à presença dele, né? E aí Prabhupada falou, olha, eu posso te decepcionar. Se apegue em Krishna, não se apegue em mim, não, porque eu posso te decepcionar. Krishna é a única pessoa que nunca vai te decepcionar. Então, você que está me ouvindo, se apegue em Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai te decepcionar. Tá, já parei agora. Esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então vai ter que pagar, não tem jeito, né? É, tem que pagar, tem imposto, tem impressão, tem papel, tem tanta coisa, né? Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica ali do lado Livros Novos, já cliquei. Calma, Bimala. Eu cliquei, mas não pegou. Agora eu cliquei, agora acertei. Já está abrindo, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. A próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, né? E agora sim, o Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Ah, não, não. Desce mais quatro livros. Desce mais quatro livros que aparece aí o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Já encomenda uns dois ou três. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos falar dos retiros. É o retiro, Bimala, isso mesmo. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Agenda, tá? Você clica ali, vai na letra R de retiros. Está funcionando, Bimala? É, vou testar, não custa testar, de repente, né? Dá algum problema aí? Já cliquei, já abriu a agenda, vou clicar na letra R. É, de vez em quando funciona, se não funcionar você vai descendo a página. Tá aqui, ó, retiros Hare Krishna, fazendas, resorts, pousadas e hotéis. Então dá tempo ainda, hein, dá tempo ainda de você pegar aí o final de semana, vai lá recarregar as baterias, desfrutar do melhor do mundo material e do melhor do mundo transcendental. O melhor dos dois mundos estão nos retiros Hare Krishna. Faz contato, já vai lá e desfruta do mundo transcendental, tá bom, gente boa? Experimenta aí o prazer transcendental, o prazer superior dos retiros Hare Krishna. O que mais que eu ia falar, Bimala? Ah, é verdade, é verdade. O movimento Hare Krishna do sul do Brasil tem a alegria de anunciar que os convidados especiais, Sua Santidade Mahavishnu Swami e o alegre e inspirador Grupo Harinamaruti, estão fazendo aulas matinais e cantos públicos vespertinos em Florianópolis. Isso mesmo, até o dia 19. Até o dia 19. Aproveite aí, dá tempo ainda de você que está na região aí de Florianópolis ir até lá, né? Todos estão super convidados. Participem e aproveitem esta grande oportunidade de associação enriquecedora. Os devotos do Sul estão aguardando vocês. Mais informações pelo fone WhatsApp DDD 48 98837 6294. DDD 48 98837 6294. Ou com os devotos do templo ISKCON do Sul mais próximo de você. Qualquer dúvida, nossa agenda está aí com todos os endereços e contatos. Combinado? Então está combinado. O que mais? Quer falar? Já falei demais? Não, Bima, parece que tinha mais alguma coisa para falar. Não tem mais nada para falar, não? Olha. Aí. Tem o aniversário do Felipe Ribeiro de Paula Nascimento. Nossa, são três ouvintes, Bímola. Nossa, tá vendo? Você fica me apressando aí, me pressionando. Eu erro tudo, esqueço tudo. Então, parabéns, Felipe Ribeiro de Paula Nascimento. Parabéns, Carolina Silva Rocha de Oliveira, de São Gonçalo, Rio do Ouro, Rio de Janeiro, né? A Carolina é de lá. Vou aproveitar e mandar um abraço para todas as cariocas, todos os cariocos. Não tem cariocos? Claro que tem as cariocas e os cariocos, poxa. Ô Carolina, parabéns, Felipe, que Krishna dê vida longa e saudável para vocês e para todos aqueles que vocês amam, tá bom? Então tá bom. E neste dia 18, tem o aniversário do mestre Shri Advaita Acharya, aniversário de nascimento com um jejum até o meio-dia. E para você conhecer um pouquinho sobre este grande mestre na ciência do amor a Deus, que na verdade é uma expansão de Deus, uma expansão direta de Deus, vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Advaita Acharya, quer dizer, um pouquinho sobre ele, né? Porque é impossível se falar tudo sobre o mestre Advaita. O mestre Advaita Acharya apareceu uns 50 e poucos anos antes do nascimento do Senhor Chaitanya. Ele foi o primeiro entre os associados do Senhor Chaitanya a aparecer dentro do mundo material para libertar as almas condicionadas, que somos nós. Foi Advaita Acharya que pediu ao Senhor Chaitanya que descesse. Antes do advento do Senhor Chaitanya, Advaita Acharya já tinha começado a cantar os santos nomes de Deus, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Só que muito mais animado, né? É uma festa, né? Como o Mahavishnu, Sua Santidade Mahavishnu Swami, o grupo Harinamaruti e os devotos do Sul fazem, né? Cheios de animação, aquela sanfoninha falando alto, né, Bimala? É completo, né? Não é igual eu tento fazer aqui, né? Devagar, desanimado, né? Eu sou ruim de serviço. É, o Ramadá, você tá certo, Bimala. Nayana, não canta não, Nayana. Nayana, não, seu negócio não é cantar, Nayana, é verdade. Então, tem dúvidas? Veja os vídeos aí, ó, do Harinamaruti e Sua Santidade Mahavishnu Swami nas ruas do mundo. Onde eu estava mesmo? Ah, tá. Antes do advento do Senhor Chaitanya, Advaita Acharya já tinha começado a cantar os santos nomes de Deus, Krishna, nas ruas, com devotos e a discutir as escrituras sobre o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. O nome de Advaita Acharya indica que ele é Advaita, isto é, em português, não diferente do Senhor Hari, Krishna. Ele é chamado de mestre espiritual porque ele ensinou o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Ensinou em todas as direções. Advaita Acharya viveu em Shantipur, em Mayapur, onde é agora a Bengala Ocidental, e ele era o cabeça da comunidade dos devotos de Deus em Nadia. Descreve-se a verdade de Advaita Acharya em dois versos distintos. Diz-se que a natureza material tem dois aspectos, a saber, a causa material e a causa eficiente. Mahavishnu causa as atividades causais eficientes, e a outra forma de Mahavishnu, conhecida como Advaita, causa as atividades causais e materiais. Esse Advaita, o superintendente da manifestação cósmica, desce sob a forma de Advaita para associar-se com o Senhor Chaitanya. Ao ser chamado de servo do Senhor Chaitanya, suas glórias se ampliam, porque a não ser que alguém se fortifique com essa mentalidade de servidão, não pode compreender as doçuras obtidas do serviço prático e amoroso ao Deus Supremo Krishna. Isso está na coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6. O Senhor Advaita Acharya é a encarnação de Mahavishnu, cuja função é criar o mundo cósmico através das ações de Maya, a ilusão. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.4. Está vendo, Bimala? O Senhor Advaita é uma expansão de Deus, né? Uma expansão da expansão da expansão da expansão de Deus. Por não ser diferente de Hari, o Senhor Supremo Krishna, ele é chamado Advaita. E como propaga o culto da devoção a Deus, chama-se Mestre, Acharya, aquele que prega pelo exemplo. Ele é o Senhor e a encarnação do devoto do Senhor, portanto, refugio-me nele. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.5. Porque Sri Advaita é chamado de membro e não de parte. A razão é que membro implica em intimidade maior. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.25. Sri Advaita, que é um reservatório de virtudes, é o membro principal de Mahavishnu. Seu nome completo é Advaita, pois ele é idêntico àquele Senhor sob todos os aspectos. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.26. Assim como outrora ele criara todos os universos, agora ele desceu para introduzir o caminho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.27. Ele libertou todos os seres vivos, oferecendo-lhes a dádiva do serviço prático e amoroso a Deus. Ele explicou o Bhagavad Gita e o Shrimad Bhagavatam à luz do serviço prático e amoroso a Deus, Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.28. Uma vez que ele não tem outra ocupação senão ensinar o serviço prático e amoroso a Deus, seu nome é Mestre Advaita Acharya. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.29. Ele é o mestre espiritual de todos os devotos e é a personalidade mais reverenciada no mundo. Pela combinação destes dois nomes, seu nome é Advaita Acharya. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.30. Por ser um membro ou parte do Senhor Supremo Krishna de olhos de lótus, ele também é conhecido como Kamalaksha, a pessoa de olhos de lótus. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.31. Ele adorou Krishna com folhas de tulasi e água do Ganges e orou por sua vinda em voz alta. Assim, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu apareceu na terra, acompanhado por seus associados pessoais. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.34. desculpem. Foi através dele que o Senhor Chaitanya difundiu o movimento de canto e dança público de Hare Krishna, e através dele que ele salvou o mundo. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 635. Pensando, ele é discípulo de Sri Madhavendra Puri. O Senhor Chaitanya obedece-lhe, respeitando-o como seu mestre espiritual. Para manter a etiqueta adequada aos princípios da religião, o Senhor Chaitanya prostra-se aos pés de lótus de Sri Advaitacharya com orações reverenciais e com devoção. Quem pode descrever as glórias ilimitadas de Advaitacharya? Escrevo aqui o quanto aprendi com grandes autoridades. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 615. Ofereço minhas reverências 10 milhões de vezes aos pés de lótus de Sri Advaita Acharya. Por favor, não vos ofendeis com isto. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.116. Vossas glórias são tão insondáveis quanto milhões de oceanos e mares. Na verdade, falar de sua medida é uma grande ofensa. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.117. Todas as glórias a Sri Advaita Acharya, todas as glórias ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu e ao Superior Senhor Nityananda. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 6.118. E fim, né? Infelizmente chegou no fim, Bimala. Agora só resta glorificar, né? Shri Advaita Acharya ki jai, Mahavishnu ki jai. Bom, gente boa, todo esse conhecimento, né, como todos puderam ver, estão na coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. Essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link livros grátis para você ler na tela ou baixar. Mas se quiser a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, aí tem que pagar, né? Quer o livro na mão, tem que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica ali, livros novos. Já cliquei, calma, Bimala, já está abrindo aqui, já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shri Chaitanya, Shrimadbhagavatam, Purana Imaculado, onde não tem essa história, né? Tem, falou que ele ia vir. É, fala, na coleção Shrimadbhagavatam fala tudo, né? Falou da vinda do Senhor Chaitanya, o próprio Deus que voltou há 500 e poucos anos atrás. E está chegando o ano novo de Deus, está chegando aí. Logo, logo nós vamos começar o ano novo de Deus. E aí você já encontra aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, onde tem todo o conhecimento, todas as respostas, nos mínimos detalhes. Combinado? Então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Ah, é verdade. Clica na foto aí, Sri Chaitanya Charitamrita, que você já vê os livros disponíveis desta coleção. Vou até olhar aqui, Bimala, ó. Tem aí três livros disponíveis desta coleção, tá? Também fazia muito, não sei, seja não sei quanto tempo faz que não imprime, né? Mas já fazia tempo que não se imprimia essa coleção no Brasil. Então já tem três livros aí disponíveis. O Adilila 1, Adilila 2... e o Madhyalila, volume 1. Então já tem a primeira parte e já um pedaço da segunda parte dessa coleção. Então aproveite e encomende já antes que acabe, né? Daqui a pouco está lá, ó. É, como que é que fala? Aguardando reposição. Aí sabe lá quando vai aparecer, né? Então já aproveite e já encomende aí o seu doutorado da ciência do amor a Deus. Eles facilitam para você, tá bom? Em até 18 vezes. É nessa loja que a gente compra tudo que a gente precisa, né, Bimala? Tá bom, já parei de falar. O que nós vamos fazer? Ah, ler o livro Krishna. Dê um pouquinho, senão não vai dar tempo. Tá bom, então vamos lá. Vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Tô devagar porque meu gás tá acabando meu gás, Bimala. Bom, paramos aqui, deixa eu ver onde. Paramos aqui, ó. Outra conclusão é que nunca devemos considerar os semideuses. Ah, é verdade, é uma das ofensas, né? Considerar qualquer pessoa no nível de Krishna ou superior a Krishna, piorou, né? Se já é uma ofensa colocar alguém no mesmo nível que Deus, imagine colocar no nível superior a Deus, né? É loucura completa, né? Outra conclusão é que nunca devemos considerar os semideuses, mesmo o Senhor Shiva ou o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, no mesmo nível que o Senhor Vishnu. Se fizermos isto, então, de acordo com o Padma Purana, imediatamente nos tornamos ateus. Então tem muita gente que é ateu e não sabe, né? o ateísmo, esse veneno, né? Esse veneno de tudo é a mesma coisa, os três é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Esse veneno vem da Índia e atingiu quase o mundo inteiro, né? Só não atinge os verdadeiros devotos de Deus, que sabem que todo mundo é inferior a Krishna, que não existe ninguém igual a Krishna e muito menos superior a Krishna. Mas senão Krishna não seria o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos. Então, se a gente faz isso de acordo com o Padma Purana, imediatamente nos tornamos ateus. Outra forma de ateísmo é achar que existe algo ou alguém que possa se opor a Deus. Sempre é feita a vontade de Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Ninguém consegue se opor a Deus, Krishna. Na literatura védica conhecida como Harivansha, também está afirmado que somente a suprema personalidade de Deus, Vishnu, deve ser adorado. E Krishna é o Vishnu original. O Mahamantra Hare Krishna, ou qualquer um Vishnu mantra, é para ser cantado sempre. No segundo canto do Shrimad Bhagavatam, o Senhor Brahma diz: tanto o Senhor Shiva quanto eu mesmo estamos engajados pela suprema personalidade de Deus, Krishna, para atuar em diferentes capacidades sob sua direção. Na coleção Chaitanya Charitamrita também está afirmado que o único mestre é Krishna, e cada um em todas as categorias de vida são serventes de Krishna somente. Só existe Krishna e os servos de Krishna. Se não é Krishna, com certeza é servo de Deus Krishna. Mesmo que não saiba disso, né, que não tenha consciência disso. O Bhagavad Gita está confirmado pelo Senhor Krishna que não existe verdade superior a ele, Krishna. Shukadeva Goswami também, a fim de chamar a atenção para o fato que, entre todas as formas de Vishnu Tattva, o Senhor Krishna é 100% a suprema personalidade de Deus. E narrou a história de um incidente que aconteceu quando o Senhor Krishna estava presente. Certa vez, a esposa de um sacerdote brâmana deu à luz a uma criança. Infelizmente, entretanto, nossa, essa história é maravilhosa, hein, Bimala? Não lembrava. Mahadweta, o senhor Adwaita vai ser citado nessa história aí, né? É por isso que muita gente confunde, né? Acha que Vishnu, que Krishna veio de Vishnu. É e não é, né? Vem e não vem. O Krishna tem o Krishna mesmo original, né? Que é 100% Deus, e tem o Krishna expansão de Mahavishnu. Tá, a gente vai ler, né? A gente vai ver nessa história aqui. Certa vez, a esposa de um sacerdote brâmana deu à luz a uma criança. Infelizmente, entretanto, justamente depois de nascer e tocar o chão, a criança morreu imediatamente. O pai, sacerdote brâmana, pegou a criança morta e foi diretamente para Dwaraka, para o palácio do rei. O sacerdote brâmana estava muito indignado por causa da morte prematura da criança na presença de seus jovens pai e mãe. Assim, sua mente ficou muito perturbada. Antigamente, quando havia reis responsáveis, reis de verdade, governantes de verdade, né? Até o tempo de Dwaparayuga, quando o Senhor Krishna estava presente, o rei era passível de ser punido pela morte prematura de uma criança na presença de seus pais. Similarmente, essa responsabilidade acontecia durante a época do Senhor Amachandra. Como já explicamos no primeiro canto do Śrīmad-Bhāgavatam, o rei era tão responsável pelos confortos dos cidadãos que ele tinha que ver se não estava nem mesmo calor ou frio excessivo. O clima era realmente temperado, nem calor nem frio, né? Aquele clima agradável. Quando todos obedecem Deus e as leis de Deus, é assim que funciona, né? Apesar de não haver culpa da parte do rei, o sacerdote brâmana, cuja criança morreu imediatamente, foi para a porta do palácio e começou a acusar o rei, como se segue. Desculpem. O presente rei, o Grácina, é invejoso dos sacerdotes brâmanas. A palavra exata usada nessa conexão é Brahma Dvisha. Alguém que é invejoso dos Vedas, ou alguém que é invejoso de um sacerdote brâmana qualificado, ou a casta sacerdotal brahmínica, é chamado de Brahma Dvisha. Assim, o rei foi acusado de ser Brahma Dvisha. Ele também foi acusado de ser Satadi, falsamente inteligente. O chefe executivo de um estado deve ser muito inteligente para ver os confortos dos cidadãos. Mas, de acordo com o sacerdote brâmana, o rei não era nem um pouco inteligente, apesar de ocupar o trono real. Por isso, ele também o chamou de Lubda, que significa ganancioso. Em outras palavras, um rei ou um chefe executivo de estado não deve ocupar o posto exaltado da presidência ou realeza se ele for ganancioso e egoísta. Vai ter que mandar todos os políticos embora, Bima. Não, de repente tem alguma exceção, né? Meu pai dizia, né? O velho Muni dizia, não, tem político bom. E ele discutia com todo mundo. Não, tem político bom, sim. Tem, sim. E enquanto ele não ganhava, ele não parava de discutir, né? E aí, quando ele ganhava, ele falava, só que eu nunca vi, né? Tem político bom. Existe político bom. Existe político honesto. Só que eu nunca vi. Mas que tem, tem. E ganhava discussão, né? E aí todo mundo ficava feliz no final, né? Mas eu nunca vi. Mas é natural que um chefe, infelizmente, né? Mas é natural que um chefe executivo se torne egoísta quando está apegado ao desfrute material. Portanto, outra palavra usada aqui é Vishayatmana. O sacerdote brâmana também acusou o rei de ser Kshatrabandhu, que se refere a uma pessoa nascida na família de governantes ou da ordem real, que é sem as qualificações de uma personalidade da realeza. Um rei deve proteger a cultura sacerdotal brahmínica e deve ser muito alerta ao bem-estar dos cidadãos. Ele não deve ser ganancioso devido ao apego por desfrute material. Se uma pessoa sem qualificações representa a si mesma como... representa a si mesma. Tá, Bimala? Representa, tá? Representa aqui. Se uma pessoa sem qualificações representa a si mesma como um governante da ordem real, ela não é chamada Kshatriya, né? Mas é chamada de Kshatriya Bandhu, né? Um amigo dos governantes e não governante. É o sistema de casta usado, é o sistema de castas usado de forma errada. Como acontece no mundo inteiro, né? As pessoas criticam o sistema de castas, que é um sistema perfeito e completo, porque foi criado pela pessoa completa e perfeita, Krishna, mas que infelizmente está sendo usado de forma errada. Aí não tem como dar certo, né? E da mesma forma é usado, né? Esse sistema, sem saber, usam esse sistema errado, de forma errada, no mundo inteiro. Por exemplo, o cara é político e acha que o filho tem que ser político. Aí ele força a barra e põe o filho lá como político e o filho não tem condições nenhuma de ser político. Na verdade, nem o cara que é político, né? É. Nem ele é um político e força a barra e coloca o filho, o neto, o marido, sei lá de quem, o amigo, sei lá de quem, né? Vai colocando, né, a família inteira para mamar nas tetas do governo, no dinheiro do povo. Então, é isso aí que acontece no mundo inteiro, não só na Índia, né? Infelizmente, na Índia, o sistema é perfeito, mas está sendo usado de forma errada. Aí não tem como dar certo. Como não tem como dar certo no mundo inteiro? Tá, já parei de falar. É, onde eu estava aqui, Bimala? Tá. Então, o cara, né? O cara não é um governante. Ele se diz governante, mas na verdade ele é apenas um amigo dos governantes. Similarmente, se uma pessoa nasceu de um pai sacerdote brâmana, mas não tem qualificações sacerdotais brahmínicas, é chamado de Brahma Bandhu ou Dwija Bandhu. Isso significa que um sacerdote brâmana ou um governante não é aceito simplesmente por nascimento. A pessoa tem que se qualificar para a posição particular. Somente depois ela é aceita como um sacerdote brâmana ou um governante kshatriya. Assim, o sacerdote brâmana acusou o rei que seu bebê recém-nascido estava morto devido às desqualificações do rei. Assim, o sacerdote brâmana acusou o rei que o seu bebê recém-nascido estava morto devido às desqualificações do rei. O sacerdote brâmana considerou isso extremamente anormal e, por isso, ele culpou o rei como responsável. Também encontramos na história védica que, se um rei governante era irresponsável, às vezes um conselho consultivo de sacerdotes brâmanas mantido pela monarquia o destronava. Por considerar todos esses pontos, parece que o posto de monarca na civilização védica é de muita responsabilidade. O sacerdote brâmana, portanto, disse: ninguém deve oferecer respeitos ou adoração para um rei cujo negócio é inveja. Um rei assim gasta o seu tempo ou na caça e matando animais na floresta, ou mata cidadãos por atos criminosos. Ele não tem autocontrole e possui mau caráter. Se um rei desse é adorado ou honrado pelos cidadãos, os cidadãos nunca serão felizes. Eles sempre permanecerão pobres, cheios de ansiedades e aflição, e sempre serão infelizes. Apesar que... Ah, parar? Ah, tá bom. Não, eu estava aqui, embalado aqui. Então, é o que acontece aí no mundo inteiro, né? Com os chamados governantes, chamados autoridades, né? Sem falar no reinado de Araque, no reinado de imitação que tem por aí, né? Reis que posam de reis, mas na verdade não são reis, são só fantoches, só bonecos de enfeites. Governantes de enfeites, rei de enfeites, de fantasia, né? Tá bom, já parei de falar. É, no carnaval tem os reis também de Araque, né? Tá bom, já parei de falar, Bimala. Todo o conhecimento, todas as respostas estão nos livros de Prabhupada. É, pensou que ia errar, né? Não errei não, eu consertei. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site krishnafm.com.br, isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí nos livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado, onde tem essa história e todas as outras também, né? Com todos os detalhes. Você vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. O Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Ah, e se não tiver o livro, né, se tiver lá aguardando reposição, você clica ali ver detalhes, ver detalhes, aí você clica ali, ó, avise-me, põe o seu nome ou apelido, o seu e-mail e aperta OK. Assim que eles imprimirem, já avisam você, né? E aí você adquire esses livros que estão faltando aí, aguardando reposição, tá? Ou então na loja, tem lá, né? Tem lá na loja, Bímola. Na loja tem, quer ver? Ué, parece que eu vi ali. Ah, é que eu mudei a página, né? Eu fui em outra página. Ixi, apertei o botão errado. Nossa, Bímola, que bagunça que eu fiz aqui. Ah, agora sim, tá. É logo que você entra na loja, né? Você clica nos links que a gente colocou aí. Tá lá, ó. Comunicado importante, tal, tal. Tem lá, ó. Os pedidos, quarta, sexta, contatos pelo WhatsApp. Tá lá o WhatsApp deles, o e-mail, tá? Você faz contato com eles que eles vão resolver, tá bom? Então tá bom. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namastê Narasimhaya, Namastê Narasimhaya, Alá Dalá Dadaine, Alá Dalá Dadaine. Hiranyakashipu Vakshaha, Hiranyakashipu Vakshaha, Shilatankam Nakalaye, Shilatankam Nakalaye. Ito Nishinha Parato Nishinho, Ito Nishinha Parato Nishinho, yato yamitato nishinha, yato yamitato nishinha, mae nishinho hidae nishinho, mae nishinho hidae nishinho, nishinha madin sharanam prapadye, nishinha madin sharanam prapadye. Tava karakamalavare nakam abhuta shringam dalita hiranyakashipu thanubringam keshavadita narahari rupa jai jagadisha hare, jai jagadisha hare, Jayo Jagadisha Hare. Tava karakamalavare nakam abhuta shringa dalita hiranyakashipu tanubringa